baba kapira i itapiti niga sarapui inyaiwa intupi sorokaba tapira i itapiti niga sarapui inyaiwa intupi tudo terra de índio índio toca tambor índio só faz fumaça índio só quer amor. A terra não tá acabada, é só cê plantar que dá flor. E ainda tá toda adubada com sangue de quem já passou, oh, oh, oh. Tipo a raça, frio ou calor, hoje todos temos e todos somos da mesma cor. Tipo a raça, o frio ou calor, hoje todos temos e todos somos da mesma cor. Da mesma cor. Da mesma cor. E assim prossegue a verdadeira caminhada, a caminhada de uma terra rasgada por um bando de ilustres de nome de estrada, que por aqui quando passaram o nosso solo dizimaram 500 mil índios abatidos e nem sequer um gemido desse povo foi ouvido. Só que agora, bandeirantes, é nossa hora, nossa chance. Vocês não são nem nunca foram os nossos fundadores, pois o mundo inteiro saberá que são assassinos desbravadores.